Pela manhã eu te contemplo, abro os meus lábios para te exaltar. O teu nome mora em mim e o teu espírito eu louvarei. Em minha alma flui o rio dos meus olhos. Exaltarei, ó meu grande Deus, Espírito, Espírito, eu estou aqui, vem me abraçar. Vem me envolver com todo o seu amor. Vem me abraçar, vem me envolver com todo o seu amor. Em minha alma flui o rio. Meus olhos correm lágrimas. Eu te louvarei, te exaltarei, ó meu grande Deus, Espírito. Vem me envolver com todo o seu amor, Espírito, Espírito, eu estou aqui, vem me abraçar. Vem me abraçar.